chamados para reinar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A verdadeira igreja, que não está em nomes terrenos, nem em templos, mas em corações transformados e habitados pelo Espírito de Deus, não deve depender de partidos políticos e de governos para subsistir. A verdadeira igreja, que não é uma empresa civil nem uma instituição religiosa, mas o corpo de Cristo, os salvos redimidos nascidos do Espírito através da fé, e a nação santa de Deus, o povo adquirido, a extensão do reino de Deus centralizado nos céus, sem divisão nem mesmo na terra, universal e presente em todos os países, sem separação. A igreja é a nação sobre todas as nações, a nação a quem foi confiado o reino de Deus até o fim, conforme as escrituras, e por ter Cristo como a cabeça, e por ser do reino de Deus, é uma nação de poder e autoridade espiritual maior no mundo, sem armas carnais, que reina nos domínios do mundo espiritual, o qual é superior, e que, por causa de Jesus, está acima das nações e reina sobre todos os povos na terra, assentada nas regiões celestiais em Cristo, no reino do Filho de Deus, ao qual foi dado todo o poder nos céus e na terra. A igreja não somente pertence a Cristo, como faz parte dele, como fosse parte do seu próprio corpo e do seu próprio ser, sendo ele o Senhor e cabeça do corpo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. A igreja deve se submeter às autoridades, no âmbito civil, pagando impostos, respeitando as leis e a ordem civil, conforme o mandamento das escrituras, mas espiritualmente no âmbito espiritual, a igreja não está debaixo dos reinos e governos da terra, pois ela é o corpo de Cristo, e reina com Cristo, até mesmo sobre os governos e sobre todas as nações. Não significa que iremos dar ordens e interferir nos governos e nos assuntos políticos das nações, mas que recebemos a missão de sermos sal da terra e luz do mundo, com o testemunho das nossas vidas, como salvos e renascidos da luz, vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus e de santificação, amando-nos uns aos outros e ao próximo como a nós mesmos, sendo humildes e ao mesmo tempo sábios, mansos e ao mesmo tempo valorosos, pacientes, perdoadores e sofredores por amor à justiça, sendo um povo unido, que não conhece separação nem entre nações, e que anda em amor, unidade e novidade de vida, nos sujeitando uns aos outros no temor de Deus, e conservando a unidade no Espírito pela fé, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. A missão da igreja não é interferir diretamente em governos, mas dar bom testemunho e brilhar no mundo, pela vida de Jesus que foi gerada em nós pelo Pai, transformando o mundo pelo impacto do amor sublime de Deus presente em cada um de nós, abrindo as portas dos céus pela oração, que é a nossa verdadeira arma, junto com a obediência e a pregação, sem atos proféticos supersticiosos, que jamais se encontraram no Novo Testamento, mas com o bom testemunho e a manifestação da verdade, que é o que realmente derruba principados e transforma nações, pregando o Evangelho e demonstrando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo, a nossa justiça, recebendo as boas novas da salvação para a vida presente e eterna. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Romanos 1:16. Vejam, pois, irmãos, que absurdo se tem praticado no meio dos que se dizem ser cristãos neste país. Nenhum presidente pode salvar a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, e está ligada diretamente ao Senhor, sendo ela parte dele mesmo, então devemos interferir em nações, governos e no mundo somente através do testemunho de Jesus e da oração, pois ainda existem muitos governos corruptos e perseguidores de justos, os quais devem ser conquistados pelo avanço do Evangelho, mas não devemos nos meter diretamente em política, a não ser que seja uma legítima carreira civil de algum verdadeiro cristão, o que não é proibido, mas não devemos depender de homens para o nosso bem-estar espiritual, progresso e vitória na fé para a nossa salvação. Se devemos fazer algo, então vamos nos mobilizar em oração e intercessão pelas autoridades dos nossos países, clamando a Deus para que tenham visão e se sujeitem ao temor de Deus, sejam quem for, para que tenhamos paz e tranquilidade para servirmos e adorarmos ao Senhor, sendo bons cidadãos e trabalhando esforçadamente em prol da causa da sua bendita obra e ministério entre todos os povos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens, pelos reis,